Glória a Deus. É sempre com muito temor que eu venho aqui, né, entregar uma palavra do Senhor para os irmãos. O Senhor tinha me dado uma palavra para ministrar e a gente estava andando pela rua, vindo atender aqui no projeto num dia pela manhã. E no dia anterior, o Senhor tinha me dado uma palavra para ministrar. E eu falei: Senhor, está chegando o dia de eu pregar. Aí os sócios conversando comigo no outro dia de manhã, pela rua, ele falou assim: Dani. E eu estava acabando de. E Deus, eu acordei e Deus me deu o final na hora que eu estava na rua com ele. Aí, quando ele falou assim: Dani, inclusive. Aí eu falei assim: eu vou ministrar. Ele falou: é. Mas isso tem 2 semanas. Ele falou: eu vou viajar para o Mato Grosso e eu gostaria que você ministrasse a palavra. Eu falei: o Senhor já tinha me falado. Porque desde ontem ele me deu uma palavra para ministrar. Então, assim, glória a Deus, porque o Senhor cuida, né? E ele é ele quem manda mesmo a palavra dele para nós, né? O Senhor tem conduzido as nossas vidas. Esse rebanho, né, que se reúne aqui neste lugar, tem sido conduzido pelo Senhor. Não é por nós, dentro das nossas axiologias. Nós estamos diante do Senhor em temor, em tremor mesmo, de estar recebendo aquilo que o Senhor tem nos dado para conduzir a igreja, esse pedaço, esse pequeno pedaço do corpo que se reúne nesse lugar, de acordo com aquilo que é a vontade dele. Amém? Então eu realmente trago essa palavra sabendo que veio do trono do Senhor para nós. Tudo que está aqui não vem de mim, não, viu, irmãos? Realmente recebi do Senhor e vou compartilhar com os irmãos aquilo que ele me deu. Amém? Deus verdadeiramente tem nos chamado, tem falado à igreja, tem se manifestado nos últimos dias. Em Hebreus, eu gostaria que vocês abrissem, nós vamos abrir alguns textos da palavra do Senhor. Em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus tem se revelado a nós nesses últimos dias. O Senhor tem nos procurado. Nós cantamos aqui, né, que o Senhor tem procurado verdadeiros adoradores e verdadeiramente o Senhor tem nos procurado. Nós estamos tendo a experiência do encontro. Quem aqui já fez o encontro? Levanta a mão rapidamente, por favor. Você pode responder essa pergunta, né? O Senhor tem nos procurado e tem se revelado a nós, amém? O que foi o encontro? O que é o encontro? É um tempo que você tira totalmente dedicado a ouvir a voz de Deus e se encontrar com Ele. E quando a gente faz isso, o Senhor se revela a nós. É verdade, irmãos? Os irmãos que foram encontro, tiveram encontro com o Senhor naquele lugar? Amém. O Senhor tem nos procurado, mas será que Ele tem nos encontrado? Porque nos dias que a gente tira para estar ali no encontro, a gente verdadeiramente reserva aquele período para estar ouvindo a voz do Senhor. Mas no nosso dia a dia, com tantas ocupações, com tantas coisas dessa vida que tomam espaço e tempo nosso, o Senhor Deus tem te encontrado? Porque Ele tem te procurado. Ele tem te procurado. E Ele busca pessoas, filhos, para se relacionar todos os dias. E hoje, a palavra que eu tenho é muito em cima disso, tanto de uma avaliação nossa, do tanto que nós temos estado disponíveis para o Senhor, para ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer e nos encontrar com Ele, porque nós não podemos viver de encontro, desse encontro específico, né? Que provavelmente o próximo será feito no próximo semestre. Nós não podemos esperar por esse encontro, para ter um encontro com o Senhor todos os dias da nossa vida. E o Senhor, então, hoje te chama a avaliar o tempo que você tem dedicado, ou o tão ocupado que você está, porque Ele quer te dizer que Ele tem te procurado. E se você estiver disponível, Ele está disponível para se revelar a você. Deus tem nos chamado para um tempo de maior seriedade com as coisas do reino. Eu creio que Deus tem nos chamado para um tempo de maior enchimento do Espírito. E Deus tem nos chamado para algo muito superior àquilo que a gente tem vivido. Deus tem apenas nos dado um pequeno sinal, né, daquilo que Ele tem para fazer neste lugar, não só neste lugar, nas nossas vidas, e nessa cidade, e no mundo. E nós precisamos estar atentos a esse mover do Senhor. O Senhor espera de nós uma entrega. Na verdade, eu creio que a gente, com as nossas ocupações e preocupações, na verdade, a gente se entrega ao Senhor com certas restrições. Nós precisamos confiar no Senhor na totalidade da nossa vida. A gente acha que confia, mas, na verdade, a gente precisa avaliar esse nível de confiança que nós temos no nosso Deus. Porque Ele é aquele Pai mesmo que você pode se julgar, né? E Ele vai te segurar. E muitas vezes nós não temos essa coragem de nos julgar nos braços do Senhor. A gente às vezes entrega algumas áreas da nossa vida, mas outras a gente ainda tem dificuldade. E muitas delas nós não temos nem consciência de que a gente não entregou completamente ainda. A gente fala que crê nesse Deus e nós cremos. Mas eu creio que é tempo da gente avaliar de uma forma mais intensa o nível de confiança nesse Deus que a gente serve. Porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. A gente sempre escuta que uma frase assim, se alguma coisa está errada na nossa vida, a gente precisa olhar para nós, porque o Senhor nunca está errado. E é uma verdade. O problema sempre está do nosso lado. Quem já ouviu isso? Algum irmão falar com você assim, ó, o problema sempre é do nosso lado. Você já ouviu falar isso? E é verdade, não é? O problema está sempre do nosso lado. Quando tem algum problema conosco, o problema não é de Deus, não é com Ele. Ele não está em crise existencial, nem está com nenhum problema. Nós é que estamos. Mas a gente escuta essa frase e poucas vezes a gente para analisar qual é o nosso problema. A gente tem muita facilidade de ver o problema do outro, mas a gente tem muita dificuldade de parar para avaliar o nosso problema. Então, de repente, você é uma pessoa chata, encrenquinha, ou então você está sempre de cara fechada, você já viu irmão bicudo, gente que está sempre murmurando, ou gente que está sempre com um problema na família, ou se sente rejeitado no trabalho, rejeitado na família, rejeitado, e muitas vezes essa pessoa não para avaliar, mas espera lá, deixa eu ver qual que é o meu problema. Muitas vezes nós colocamos o problema nas circunstâncias, nós colocamos o problema como um escudo e nós paramos, falamos que não, as pessoas, isso é Satanás, né, o diabo que se levanta. Nós sabemos que há, sim, um levante do inimigo contra as nossas vidas, às vezes no trabalho ou em outras circunstâncias, mas é diferente. Eu estou falando de algo que você fala que é o inimigo e é você mesmo. Às vezes você não tem sabedoria na sua casa, na sua família, ou no trabalho com as pessoas que te cercam, e você fica atrás daquele escudo falando que é o inimigo que está contra você. E quem está contra você é você mesmo. Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Então, eu te chamo para fazer uma avaliação de como está a sua vida. Como você está diante do Senhor? Com o seu comportamento em casa, no trabalho, na igreja, nos seus relacionamentos? Fazer uma avaliação. Porque Deus quer nos dar uma vida muito além do que essa que a gente está levando. Deus quer nos fazer andar por lugares altos. Só que, para isso, vai exigir um nível de confiança em Deus muito maior do que aquele que a gente tem caminhado até hoje. Deus quer nos fazer desembaraçar. Tem um versículo na Bíblia, em 2 Timóteo, eu gostaria que vocês abrissem. 2 Timóteo 2:4. Esse versículo diz assim: nenhum soldado em serviço se embaraça com, negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Esse versículo nos ensina que para a gente estar agradando ao Senhor, né, com a nossa vida e com aquilo que Deus colocou em nós, nós precisamos estar como um soldado em serviço. E nós aqui estamos como um soldado em serviço do reino. A gente estava na reunião ontem do Ministério Infantil falando sobre isso. As coisas dessa terra, na verdade, elas vêm, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, mas essas coisas não são as mais importantes. As mais importantes coisas na nossa vida são as coisas do reino. E a maioria das vezes a gente inverte, a gente se ocupa com tudo que é desse mundo, tudo que é terreno, e deixa as coisas do Senhor em segundo plano. E o Senhor realmente quer que a gente se ocupe em primeiro lugar com as coisas do reino, porque essas outras coisas Ele dá naturalmente. É o versículo que a Angélica, quando estava orando pela Jaris, falou. As outras coisas, elas são acrescentadas. Estou falando para você parar de trabalhar, não é para ninguém estudar, não. Nós vamos fazer essas coisas. Mas aqui fala que a gente não pode deixar que essas coisas gerem um embaraço na nossa vida, que a gente não se embarace nelas, mas que a gente esteja sempre como um soldado pronto para a guerra, né? A serviço do reino. Deus quer que você reflita a sua imagem como no espelho. E eu fico pensando, e gostaria que você pudesse imaginar aí agora o espelho da sua casa, não sei que tamanho que é, mas imagine você na frente de um espelho. Se você tiver dificuldade com o olho aberto, feche seus olhos. Imagine você na frente de um espelho, que pegue você assim, corpo inteiro. Que imagem você está refletindo? Olhe para você nesse espelho. O Senhor espera que o refletir da sua vida seja a imagem dEle. E é isso que eu quero te levar hoje a avaliar e ponderar. Em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1, diz assim: se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Engraçado porque aqui deixa muito claro que nós não temos vida para este mundo. A nossa vida está escondida em Deus. E eu lembro do Dr. Rousseau Shedd aqui na frente falando assim: o crente já morreu. Quem estava aqui no dia que ele falou isso? Crente não morre, crente já morreu. E realmente, nós estamos crucificados com Cristo. E aqui continua assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Quando Cristo se manifestar, agora não é hora de você se manifestar, não, irmão. Agora é hora de você ficar quietinho lá na cruz. Agora não é hora. Quando o Senhor se manifestar, aí sim nós vamos ser manifestados com Ele. Mas aqui nessa terra, o nosso viver tem que ser Cristo. O nosso viver é Cristo. Colossenses 3, no versículo 5, continua assim: exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nela. Mas agora despojai-vos também de tudo isso, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do homem velho com seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aleluia. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Cristo, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Irmãos, 16 versículos. 16 versículos da palavra do Senhor, que se a gente conseguisse vivê-los na íntegra, essa semana, a nossa vida seria completamente transformada. Completamente transformada. Quantas coisas são colocadas nesse pequeno texto da palavra do Senhor, mas tão tremendas, e, na verdade, a gente vai vivendo a nossa vida com as questões da casa, dos filhos, da família, sofrendo essas coisas aqui que estão aqui escritas, às vezes com uma ira, um cansaço, um desgaste, uma palavra dura, sem paciência, sem benignidade, mas a gente não para para avaliar o nível que está na nossa vida. E para avaliar o nível de enchimento do Espírito, porque esse último versículo 16 que nós lemos fala sobre a gente admoestar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso te faz lembrar algum versículo? Aquele que fala: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Na verdade, nós estamos num tempo que o Senhor tem nos chamado para um maior enchimento do Espírito Santo. Sem enchimento, essas coisas aqui não vão dar fruto na nossa vida. A gente precisa desse enchimento. Outro texto que eu gostaria de ler é 1 Coríntios, no capítulo 2.